E eu tenho observado aqui nos últimos dias, né, parte da mídia dando atenção, digamos assim, desproporcional ao tal jogo da baleia azul que estaria incentivando jovens, inclusive, à prática do suicídio, né? Pois bem, quando o cidadão senta no banco da faculdade de jornalismo, né, uma das lições que aprende é que questões relacionadas a suicídios não devem ser divulgadas ou, quando for o caso, noticiadas com muita cautela, o que não vem sendo o caso, infelizmente, né? Já que, graças à divulgação em todos os lados, o tal jogo, né, desafio do qual praticamente ninguém tinha ouvido falar, é agora um fenômeno e ganhou um gostinho ainda mais especial para muitos jovens, né? Já que aquilo que é proibido costuma ser mais atraente, né? Não é o que dizem? Pois é. Mas eu gostaria de dizer a você que está ouvindo a Transamérica e pensando em, por um acaso, em jogar a tal baleia, que só o que vão pensar de você assim que a onda passar é que você foi um idiota ao entrar nessa modinha, tá? Só isso. Idiotice, pagação de mico, vergonha. É só isso que vai sobrar quando você olhar pra trás e ver aí que o troço realmente não tinha nem pé nem cabeça, né? Então faz o seguinte, ó, tá entediado? Não sabe o que fazer? Sei lá, estuda. Lê um livro, caça Pokémon, sei lá, carpilote, né? Carpilote e ajudar a combater a dengue, por que não, né? Vai lá, ou então, vai lá no Facebook com aqueles joguinhos, né? Do tipo, 9 verdades e uma mentira, primeira foto e foto atual do perfil, sei lá. É chato, mas tipo, pelo menos você não vai ficar com cara de trouxa depois, né? Front Transamérica, até meio-dia.